depois de muito tempo acordado, já cansaram de tanto sofrer. Essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto, sorrindo, estendeu a mão, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matou na paixão preferida, um delírio de felicidade. Em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu.